and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble! Dois participantes. Só um fica. Quatro blocos de perguntas. Três perguntas para cada. Vence quem tiver mais pontos. Concorra a prêmios incríveis. Fique agora com Yasmin, Miotti. E está começando mais um Quem Quer Ser um Dinossauro? Internet para o Ultimate Fight do Quem Quer Ser um Dinossauro! Agora com o episódio comemorando os 4 anos lindos desse podcast lindo, onde todo mundo é lindo, que é o Jurassic Cast. Eu e para comemorar... Rindo. Cala a boca, Melinda. Para comemorar, quem são os nossos participantes, Miotti? Por incrível que pareça, todo mundo do Jurassic Cast vai participar desse programa. Primeira vez que aconteceu isso, hein? Já tô arrependido. Meu nome é Bruno Coruja, gordinho seduzente, 619878... Aqui é o Brunão e o meu sutiã é o 59. Nossa. Porra, pensa em tetas. Porra, ganhou de mim, Brunão. Parabéns, me redimo aqui agora. Olá, aqui é a Melina e eu já ganhei 7 campeonatos de inteligência. 7 é conta de mentiroso. Oi, aqui é a Lidiane. Depois do número do Brunão, não tenho por que falar o número do meu sutiã, gente. Tem sim. Tá no teu contrato. Mas tem uma coisa que você pode falar, pode perguntar? Ah. É grande ou é pequeno? O quê? Tua bunda. Aqui é o Calaveira, como se eu precisasse de apresentações, e o meu telefone é 011-978-8... Vai tomar no meio do seu cu. Essa foi muito boa. Internet, nesse clima de zoeira que a gente começa o nosso primeiro bloco de assuntos gerais no podcast que dirá ser o mais épico de todos os episódios de Quem Quer Ser um Dinossauro. Antes de mais nada, antes de começar o primeiro bloco de assuntos gerais, vamos relembrar o prêmio fodástico que os nossos concorrentes estão concorrendo. O prêmio vai ser o Walter White, vestido de Vamos Nos Peste, aquele uniforme que ele usava, né? Como estamos em casa, perdedor não ganha, ó, nada. Ah. Regras da casa, perdedores que se fodam, nunca vi isso aí, velho. Vamos fazer 5 perguntas nesse primeiro bloco de assuntos gerais. O bloco de assuntos gerais vale qualquer pergunta sobre qualquer coisa. Eu fiz essa parte da pauta, então... All cards on the table. Vocês vão responder. Vai ser uma pergunta pra todo mundo. Quem acertar ganha quantos pontos, Miotti? 10 pontos pra cada pergunta, nesse primeiro bloco. E quem errar ganha quantos pontos? Porra nenhuma. Miotti, posso fazer uma pergunta, Miotti? Faça. Lorena tá brigada com você? Que você tá grosso? Isso é distância, cara. É falta de sexo, da distância. É. Vamos foda. Começar? Ah, entendi. É verdade. Tá explicado. Você viu, Bruno, como eu conheço? Eu tô quieto aqui. Então vamos lá. Primeira pergunta do bloco de assuntos gerais, valendo 10 pontos para todos os participantes. Todos os participantes têm que responder num chat exclusivo para o Miotti, pra não dar cola pra ninguém. Em quais desses filmes a equipe de filmagem aparece acidentalmente? Tubarão, Coração Valente, Matrix, Mad Max ou Priscila, Rainha do Deserto? Brunão, responde qual o seu? Coração Valente. Calaveira? Mad Max. Coruja? Coração Valente. Lidiane? Priscila, Rainha do Deserto. Melina? Tubarão. E aí, Yasmin, qual a resposta certa? A resposta certa era Tubarão, Coração Valente e Matrix. Segunda pergunta, vamos lá. Quais desses países não existe McDonald's? Estados Unidos, Argentina, Barbados, Coreia do Norte, Irlanda e Bolívia. Brunão, sua resposta? Coreia do Norte, Barbados. Calaveira? Coreia e Bolívia. Coruja? Eu também escrevi Coreia e Bolívia. Lidiane? Coreia do Norte, Barbados e Bolívia. Melina? Barbados, Bolívia e Coreia do Norte. E aí, Yasmin? A Melina e a Lidiane levam 10 pontos cada um. Olha o elenco de apoio, olha o elenco de apoio. Vamos lá, terceira pergunta, valendo 10 pontos para todos. Quais dessas peças de roupa não ajudam a disfarçar uma pepeca gordinha? Essa foi a melhor pergunta ever de qualquer game show, cara. Caralho, isso foi muito bom, velho. E aí é só pensar nas roupas que a Lidiane já usou. Aonde? Aonde? Eu já te vi em trajes íntimos quando a gente fez o ensaio fotográfico. E você tem uma patacona. Você tem uma patacona. Acabou de fusca. Acabou de fusca. Rachada. Você tem um capozão. Você tem um capozão. Não tem motivo pra você negar. Eu acho muito maneiro um capuzão, me dá apetite. Não. E você é petecuda, cara. Tu é que tu botou aquele shortinho preto? Tu botou aquele shortinho preto? Que parecia uma pata de camelo, parecia um saco. Que sei lá, com um fio dental dividindo as bolas. Que eu virei pro meu e falei assim, meu, bucetão, meu. Que calúnia. Não é calúnia. Eu te vi nua, mulher. Não vem, não. Posso continuar? Obrigada. Quais dessas peças de roupa não ajudam a disfarçar uma pepeca gordinha? Biquíni estampado, blusa comprida, legging ou shorts? Brunão, sua resposta? Nada disfarça uma bela pataca. Caralho, tem que ser a tromba, então. Calaveira. Olha, que não disfarça, eu tiro pela pataca da Lidiane, legging e shorts. Coruja. Biquíni, short e o leg, velho. Lidiane. Legging e shorts. Melina. Shorts e o leg. E aí, Yasmin? Quem ganhou 10 pontos foi Melina, que respondeu legging ou shorts. Lidiane que respondeu legging ou shorts e Calaveira que respondeu legging ou shorts. Meu irmão, aqui eu conheço de pataca, rapaz! Tu tá querendo dizer o quê, meu irmão? Eu vi! Lidiane apareceu na casa do Miotti, eu falei pro meu Miotti, Lidiane tem um saco, olha lá, Miotti, não, é a pataca. Vai se lascar, que mentira. Miotti, você foi isso que aconteceu? Silêncio. Quarta pergunta. Quais desses itens se deve pôr na boca? É loucura da Yasmin, vamos lá. Um pirulito, um CD do Moza, o focinho do seu cachorro, uma câmera e uma ratoeira. Brunão, responde seu. Pirulito. Só isso? Só. Eu botei um pirulito e botei um adesinho pro Miotti, mas não vou dizer que é, porque aqui é coisa de primo. Calaveira, vai. Tem um aqui, né, que é o Tiplã e o pirulito. Coruja. A câmera e o pirulito. Lidiane. Pirulito. Melina. Pirulito. Yasmin, resposta? Coruja levou 10 pontos. Um pirulito e uma câmera somente em casos médicos. Essa era a pegadinha da pergunta. E última pergunta do bloco de assuntos gerais. Afinal, o vestido era branco com dourado ou azul com preto? Ah, se fuder. Brunão, Brunão respondeu. Eu respondi que tanto faz, algumas pessoas veem branco e dourado e outras veem preto e azul, mas pelo que eu me lembro da polêmica, no final a resposta foi que era preto e azul. Calaveira? Azul com preto. Coruja? Azul com preto. Lidiane? Eu sempre vi branco com dourado. Melina? Depende da luz. Yasmin? A resposta é foda-se. Não, Yasmin, puta que pariu, velho. O Coruja falou foda-se. Na hora que ela perguntou, se você respondesse assim, ganhava. Véi, vocês são muito loucos, fi. Vocês estão fazendo a pergunta toda errada. Porque vocês estão dando opções pra gente e vocês querem que a gente responda uma opção que vocês não deram. Mas, ô Coruja, quer saber? Foda-se. Chegamos ao final do primeiro bloco de assuntos gerais. Miotti, como ficou a pontuação? Coruja ficou com 10 pontos, Calaveira 10 também, Melina 20, o Brunão, que estão dizendo que ele é o favorito, ficou com 0, e a Lidiane está com 20 também. Uhul! Caralho, velho, eu tô perdendo pra Lidiane e pra Melina. Ah, se fudeu. Você aí, o que você tá esperando de ser nosso patrão, rapaz? Mandar na gente, mandar a Miotti fazer as coisas. Acesse aí patreon.com/JurassicCast, Cine, seja um dos nossos patrões. Vamos lá então para o bloco extra de perguntas que eu vou chamar de rapidinha. Nós vamos dar duas perguntas para cada participante. Duas perguntas únicas para cada participante. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá que eu de pataca eu conheço, bora. Primeira pergunta do bloco rapidinhas vai para o Calaveira. Porra, logo eu. Quem são os atores de O Segredo de Brokeback Mountain? Putz, o nome? Eu posso usar a referência ou tem que ser só o nome, né? Tem que ser o nome. Ah, velho, eu não sei, eu só sei o nome de um. O nome de um é esse aí. Ele se respondeu só um deles. Yasmin, qual a resposta certa? É Heath Ledger e Jake Gyllenhaal. Aí, porra, eu sabia. Era... Tem que responder pro Miotti em off? Ou responde não, podia, ele podia responder aqui mesmo, não tem problema não. Segunda pergunta. Por que, repito, por que você, Calaveira, tá mandando vídeos pornôs gays pra gente no WhatsApp? Boa, boa. Aí sim, isso é uma questão. Esse é um ponto que a gente teria que discutir uma hora. Então vamos seguir a pauta, né? É, agora vai a pauta. Começando certinha. De verdade agora o segundo bloco do Quem Quer Ser um Dinossauro Especial. Ah, essa rapidinha foi só pra isso? Foi só pra sacanear com ele, porra. Nesse bloco de perguntas serão tratadas exclusivamente perguntas sobre o Jurassic Cast. No mesmo esquema, tá? Respondendo pra mim e cada resposta certa vale 20 pontos. Vamos lá, a primeira pergunta é: quais desses filmes não foram falados no Jurassic Cast? Alien 2, Os Caça-Fantasmas 2, Top Gun, Robocop 2, O Dia Seguinte, Corra Que a Polícia Vem Aí 2, Branca de Neve e os Sete Anões, Os Incríveis, Sexta-feira 13, Rock 5 e Toy Story. Brunão, sua resposta. Top Gang, Corra Que a Polícia Vem Aí 2 e meio, Os Incríveis e Rock 5. Calaveira. Putz! Apaguei sem querer. É o que tá escrito lá. Pois é, era Top Gang, Corra Que a Polícia Vem Aí 2 e Os Incríveis. Só que era pra ter o Rock 5 também, eu apaguei sem querer. Coruja. Foi Os Incríveis, o Toy Story, o Corra Que a Polícia Vem Aí e o Robocop. Lidiane. O que eu ia pôr era, na verdade, Corra Que a Polícia Vem Aí 2, Branca de Neve, Sete Anões e Sexta-feira 13. Só que aí eu mandei primeiro. Melina. Os Incríveis, Corra Que a Polícia Vem Aí 2. Yasmin. Só quem ganhou 20 pontos foi o Brunão. Todos esses filmes que a gente falou, vocês colocarem na lista, eu lembro de dar a gravação de todos deles. O Alien 2 a gente ficou fazendo piada com o cara lá que é já chato. O Caça-Fantasmas 2 foi o cara lá que ficava assim, saiu, saiu. Robocop eu também lembro. Foi do Buiú. Foi do Buiú. O Dia Seguinte, porra, como esquecer o magnífico programa dos anos 80 que foi maravilhoso. Corra Que a Polícia Vem Aí 2 a gente não fez. Branca de Neve a gente fez. Os Incríveis a gente não fez. Sexta-feira 13 foi a menina que encolheu no caminhão. Rock 5 a gente também não fez. E Toy Story eu fiz com a Melina e com a Yasmin. Sozinho. Não. Foi Monstro S.A. Toy Story a gente fez com o Luigi, velho. Foi. O Luigi era o Coruja. Na época o Luigi era o Coruja, que não calava a boca. Isso. Nunca falou de pia. Isso. E aí, não ganhei meio ponto não, pra lembrar? Não, não ganhei não. Vamos lá. Ah... Ô, Bruno, me dá esse boneco aí, você ganha? Ele ia ficar maneiríssimo na minha estante aqui. Não, Bruno, eu mereço. Eu faço um rango massa pra tu, velho. Velho, eu tô em último, cara. Vambora. No Jurassic Cast 58, audaciosamente indo onde ninguém jamais esteve, quem interpreta Spock, Uhura, Kirk e Sulu? Eu quero registrar minha candidatura para essa pergunta e vou explicar o porquê. Esse aqui eu nunca falei no ar. Esse audiodrama, eu nunca escutei ele completo, porque foi o audiodrama que nós fizemos aquele negócio em homenagem ao Lucas e eu não consegui escutar ele completo. Vamos lá. Melina, sua resposta. Yasmin, Uhura, Kirk, Calaveira, Spock, Miote, Sulu, Brunão. Lidiane. Spock, Brunão, Uhura, Miote, Kirk, Coruja e Sulu, Melina. Eu não sabe nem que Uhura é uma mulher, né? Mas tudo bem. Coruja. Eu chutei que foi o Miote, a Melina, o Calaveira e o Léo. Brunão, dá a resposta certa pra gente. O Miote fez o Spock, a Yasmin fez a Uhura, o Calaveira fez o Kirk e o Sulu foi interpretado pelo nosso amigo Fat Frog. Resposta certa, Yasmin? Resposta corretíssima. Terceira pergunta do segundo bloco. Quais foram os convidados para o Jurassicast sobre Akira? Isso é fácil, gente, é pra ganhar ponto. E eu queria muito ter participado desse Jurassicast e eu fiquei muito chateada porque eu não fui chamada. Ficou? Eu adoro Akira. Fiquei. Você ficou chateada? Fiquei. Foda-se. Ganhei ponto. Ganhou um cu. Ganhei o teu? Oh, que delícia. Nada disso. Nem meu marido. Eu nunca perguntei. Ô Yasmin, o teu botão é preto ou é rosa? Não, cara, você não pode se negar a responder, porque a primeira pergunta que você me falou, quando nós nos conhecemos, foi a cor dos seus pentelhos. Que eu nunca vou me esquecer, que você virou bem e falou assim, é clarinho, quase lourinho. Mas é. E não é rosa, mas não é preto. Ué, mas e aí? 50 tons de cinza, é isso aí. Não, sabe qual é? Toca aí, Miote, qual que é a cor do botão? Um abajur cor de carne e um lençol azul. Cortinas de seda, o seu corpo nu. Responde, Melina. Alexandre, da Fiction, e o Maciel. Lidiane. Eu chutei o Fred Frog e o Eduardo Salles. Nossa senhora, por que a Lidiane tá nesse programa? Por causa da pataca. Coruja não respondeu, Calaveira. Foi a mesma coisa que a Mel respondeu, foi o Maciel e o Alexandre. Brunão. Maciel e Alexandre. Yasmin. Melina, Brunão e Calaveira ganharam 20 pontos. Yeah! Finalmente! Seu corpo inteiro é um prazer, do princípio ao fim. Olá, quarta pergunta. Também é fácil, hein? Qual Jurassicast Melina e Yasmin participaram juntas pela primeira vez? Fico falando pras paredes até... Melina, responde a sua. Monstros S.A. Lidiane. Eu chutei episódio 22, né? De porra, que filme? Episódio 22, beleza. Coruja. Eu mandei um Monstros S.A. Calaveira. Cara, eu chutei sexta-feira 3, não sei nem por quê. Brunão. Superbad. Yasmin. Todos erraram. A Melina só participou no Superbad do teatrinho. E Melina, tu tava no caralho do episódio. Como é que tu errou a porra dessa pergunta? Jurassic Cast 52, dando Moonwalker na Caatinga. Puta, foi antes. Olha só, eu queria protestar, porque pra mim o teatrinho faz parte do programa, e você perguntou programa, e a resposta é Superbad. Não, você tá inventando moda, que você é um gordo babaca. Não, até eu entendi que eles estavam se referindo ao programa, não tinha nada de teatrinho. Pra mim o teatrinho faz parte do programa, mas tudo bem. E pra mim, a Yasmin tinha o cu preto, e não tem aí. Como é que a gente faz? Vamos viver com essa decepção. O que vai se fazer? Vai lá, Toga, é vida que segue, vambora. Mas tu tem cara de que tem um cuzão preto, aquela bitola, parece um filho. Só dá você, só dá você, yeah, yeah, yeah, yeah. Quinta pergunta, vai. Quais os únicos Jurassicasts que tiveram a participação do Coruja? Melina. Pulp Fiction e Xanadu. Lidiane. Sei não. Coruja. Pulp Fiction. Calaveira. Eu botei Moonwalk na Caatinga. Como assim? Eu chutei, velho, eu chutei. Eu não lembro qual foi o último. Bem, a gente gravou o Pop Fiction ao vivo, juntos na sua casa, comendo franguinho. Pois sabe o que é pior? Eu escutei Pop Fiction ontem. Caralho, minha cabeça, como é que tá, velho? Brunão, qual a resposta? Sexta-feira 13, Pop Fiction. Yasmin? 20 pontos pro Brunão. Você tem um jeito sereno de ser. Sexta pergunta, gente. Isso aqui, quem não acertar, não é possível, viu? Sério, não é possível. Qual Jurassic Cast não teve a participação do Brunão e minha? Vamos lá, Brunão. Monstros S.A. Calaveira. Monstros S.A. Coruja. Eu errei, velho. Fiquei puto agora. Eu mesmo, não lembrei do Monstros S.A., velho. Fala qual que você botou. Akira. Lidiane. Ah, esquece. Eu coloquei. Eu chutei, gente. Ignora, não sei. Melina. Monstros S.A. Yasmin. Todos menos Coruja e Lidiane levaram 20 pontos. Yeah! Yeah! Sétima pergunta. Agora eu quero ver, hein? Em qual programa a Melina ganhou a camiseta do Batman? Brunão, sua resposta? Eu chutei totalmente, não faço ideia. Eu chutei que foi no Elo Perdido da trilogia do Batman do Nolan. Calaveira? Cara, eu chutei, eu escutei esses dias. Inclusive, eu tava até tentando lembrar sobre isso. Eu não lembro, não sei porquê, mas me deu essa curiosidade que eu não lembrava. E eu acho que foi no Jurassic Combo 3 que a gente deu o resultado da promoção. E nós falamos, aquela, demos adjetivos tão legais, que eu queria pedir a edição que, por favor, colocasse um trechinho do áudio. Parabéns, Melina. Entre em contato lá no jurascast@gmail.com pra nós podermos enviar esse prêmio pra você, tá bom, querida? Me manda uma foto sua de biquíni também, se eu tiver. Se for maior de idade. Se for gostosa. Olha aí, o Viote me apoia, tá vendo? O Viote é doido também, velho. E continuam os adjetivos legais até hoje, tá? Permanecem. Tudo bem, se você diz que sou eu. Coruja. Eu perguntei se eu podia comprar uma cola. Lidiane. Eu chutei dando um walker na caatinga. Melina. Ah, eu falei Robocop, mas não é. Puta merda. Vamos lá, Yasmin. Ninguém acertou por nenhum. Foi nos recados do Rock 2. Puta que merda. Pariu. Ela vai surgir. Tá, isso aí é meio difícil agora, hein? Ah, tá, porque mas... as outras foram facinhas. É? Porra. Manda brasa, sócia, vai. As pilhas do meu vibrador. Qual convidado... Peraí. Alguém mais escutou esse comentário da Melina? Não. Foi isso mesmo que tu falou? Não, vai, bora pra pergunta, vai. Não. Ô, produção, repete aí, por favor. As pilhas do meu vibrador. Eu não acredito que ela falou isso, cara. E toda noite no meu quarto vem me torcer. Qual convidado participou mais vezes do Jurassic Cast? Não conta os teatrinhos. E nem o Vale a Pena da Pena. Brunão. Eu chutei aqui, acho que foi o Léo Lopes, cara. Calaveira. Eu acho que foi o Alexandre. Qual Alexandre? O da Fiction. Coruja. Nerdmaster. Lidiane. Léo Lopes. Melina. Didi. Yasmin, qual a resposta certa? Tourinho. E a título de curiosidade, foram 7 participações. Sério? Puta, né? Que filho da puta, né, velho? E aquele corno só me chamou uma vez pra aquele programa decadente dele. É verdade. E foi o melhor programa. Foi mesmo, viu? E depois dele vem o Diogo, o Nerdmaster e o Vivacqua. Quais foram? Ele participou de 2 combos. Ele participou do Exterminador do Futuro, Poderoso Chefão, o de Filas, da Campus Party. Ah, ainda tem o futebol lá, da Copa. Mas esse foi bom pra caralho. Esse foi muito engraçado. Vamos lá. Quais elos perdidos falamos sobre quadrinhos? Brunão. Elo perdido Cavaleiro das Trevas e Elo perdido Entre a Foice e o Martelo. Calaveira. Calaveira das Trevas. É ótimo, né? Cavaleiro das Trevas e a Foice e o Martelo. Coruja. É isso aí, mano. Filha da puta. É isso aí que eles falaram. Qual que é o nome? Eles falaram aí. Lidiane. Batman! Só chutei Batman, gente. Enfim, é a vida. Melina? Eu escrevi errado. Eu coloquei o Cavaleiro das Trevas e Superman entre a Força e o Martelo. Yasmin? De novo, menos o Coruja e a Lidiane, todos que eram 20 pontos. Coruja, tamo junto. Ah, tô de boa, mano. O que importa é competir, o que importa é se divertir com seus amigos, entendeu? É isso aqui que importa, é confraternizar aqui e celebrar a amizade, né? Em toda cama que eu durmo, só dá você, só dá você. Agora quero ver, hein? Quem fez os personagens Frodo, Sam, Merry, Pippin, Gandalf e Aragorn no teatrinho sobre a Sociedade do Anel. Ah, Melty, por que você não vai dar o olho desse teu? Seu corpo inteiro é um prazer. Vamos lá, Bruno, responde seu então. O Frodo foi o Ricardo Schnatzer, o Gandalf fui eu, o Aragorn foi o Calaveira e o Sam foi o Miote. O Merry e o Pippin eu não lembro. Calaveira, sua resposta. O Frodo quem fez foi minha pica, o Merry foi meu ovo, o Pippin foi meu rabo, o Gandalf foi minha vara e o Aragorn foi meu pau. Super elenco, hein? Foi pacote todo. Coruja. Ah, meu, já respondi aí 30 vezes, entendeu? Ninguém escutou. Que vale a resposta aí, essa aí mesmo. Qual foi a resposta? Não fez resposta nenhuma. Lidiane. Eu chutei Frodo, Calaveira, Sam, Miote, Merry, Calaveira, Pippin, Miote, Gandalf, Brunão e Aragorn, Brunão. Eu pensei nos três e falei as opções que eu acho que cada um faria, entendeu? Melina. Eu escrevi tudo errado, tá? Eu coloquei Frido em vez de Frodo. Frodo foi o Ricardo, Brunão fez o Aragorn, o Sam foi o Miote, Pippin foi o Doug, Paiva, o Gandalf foi o Thorin. Não, o Gandalf... Isso, eu escrevi tudo junto aqui. Melina olhou. Melina olhou. E o Thorin fez o Merry lá. Gandalf fez o Paiva, Doug Paiva. Você lembrou tudo isso? Quem fez o Gandalf foi o Leonardo Oktok. Agora o engraçado é que a Melina se entregou, porque ela leu essa merda. Leu, com certeza. Ela ia lembrar isso aí. Com certeza ela leu. Leu e respondeu errado. Sou da você, Vamos lá, Miote, como é que ficou o placar no final desse bloco? Coruja tem 10 pontos, Calaveira tem 70, Melina tem 80... Brunão tem 120 e a Lidiane tem 20. Mas a pataca tá lá, a pataca tá firme e forte. Vai se lascar, Calaveira. Tu tá ligado que depois que esse programa for lá, tu vai ficar com uma fama de bucetuda do caralho. É mentira. Vou ter que tirar foto pra provar? Tem. Tira. As meninas daquela descabelada, aí imaginando os peitos de uma, a pataca da outra. Ai, meu Deus. Eu estou cercado. Eu vou tirar foto pra mandar pra Yasmin, pra ela saber que não é. Ah, não, é mandar pra mim também, tem Yasmin. Eita! Fica só mandando coisinha no inbox, manda aí. Peraí, agora eu comecei a dar valor na gravação. Peraí, que eu vou botar fora aqui, continua. Mulheres do mundo, amem o seu corpo, vocês são todas lindas. Entendeu? Começou a valer meu tempo. Vamos lá, vai. Eu já tô pelado aqui. Chovei. Eu já tô pelado aqui, continua. Vai, Camisetas do Jurassic Cast, rapaz. Você entra lá em fictioncorporation.com.br e pode comprar as nossas camisetas. Temos camisetas do Doctor Who, logo do Jurassic Cast, Italian Stallion, contatos imediatos e muito mais. Acessa lá! Então vamos lá, agora para o terceiro e penúltimo bloco do Quem Quer Ser um Dinossauro, programa de 4 anos, etc, etc, etc, vamos todos lá. Essa é a parte das trilhas sonoras. Aí beleza, eu vou nessa, amanhã eu tenho que acordar cedo, vá tomar no olho do cu Miote com essas perguntas de merda, se fuder Yasmin, tô nem aí, vá se fuder. O Miote vai tocar 40 segundos de música. Agora o Miote é o Pablo, fudeu, vai. Eu só continuo o jogo se o Miote mandar uma foto com um coração pintado na bochecha agora de Pablo, só. Vamos lá, o Miote vai tocar 40 segundos de música e vocês têm que responder o filme, o nome da música e quem canta ou quem compôs. Cada resposta é 10 pontos. Primeira música, 40 segundos, Miote. Tem que responder durante os 40 segundos, tá bom? E é no chat pra mim. Vamos lá. Underneath a Christmas tree, I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. Melina, respondeu? Esqueceram de mim. Lidiane. Um amor pra recordar. Coruja. Eu falei que era a Mariah Carey, do filme dela, do Glitter. Calaveira. O nome da música é All I Want, eu acho, não tenho certeza, ou Christmas, enfim, eu botei All I Want. E o filme eu não sei qual é. Quem canta essa música é a garotinha no final do filme olhando pra um garotinho. Brunão. Simplesmente Amor, All I Want for Christmas is You, o nome da música. O nome da menina que canta eu não sei, mas é... O Calaveira tá certo, é a menina no final do filme, mas eu não sei o nome dela. Brunão ficou com 20 pontos, que acertou o nome do filme e o nome da música, e o Calaveira acertou que foi a menina. Segunda música. Melina. Whitney Houston, o guarda-costas. Lidiane. Não sei. Coruja. Ixi. Calaveira. Filme Guarda-Costas, a cantora é Whitney Houston, conhecida também como Cracuda, e o nome da música é Eu Acho Que Take My Love, eu não tenho certeza. Brunão? Guarda-Costas, Whitney Houston, o nome da música eu não sei. Olá, Yasmin. Todos ganham 20 pontos. Menos o Coruja e a Lidiane. Como é que é o nome dessa música? I Have Nothing. I have nothing. Aí que ela fica... Adoro essa música, gente. Eu fico tão diva. Eu sou fãzão da Whitney Houston. E o Brunão, ele também é. Ele tá aí de chiliquinho, mas ele sabe quanto que ela era cantora, não é não, Brunão? Pra caralho, ela é cantora pra caralho, mas esse filme irrita. Menino guarda-costas é melhor ainda. Terceira música. Be our guest, put our service to the test. Tie your napkin round your neck, sherry, and we provide the rest. Soup du jour, hot hors d'oeuvre, why, we only live to serve. Try the grey stuff, it's delicious. Don't believe me, ask the dishes. They can sing, they can dance. After all, miss, this is France. And a dinner here is never second best. Go on, unfold your menu, take a glance, and then you'll be our guest. We our guest, be our guest. Be frank, Melina. É Mary Poppins, be our guest. É um velho lá que canta dançando. Lidiane. Mary Poppins. Coruja. Eu errei tudo de novo. Fala, Coruja, então, que você errou. Eu falei a Bela e a Fera, John Williams, e era o candelabro lá. Ah, é sempre John Williams. Rodrigo. O nome da música é Be Our Guests. Adoro essa música, muito gostosa. Do musical belíssimo, que é o meu favorito da Disney, chamado A Bela e a Fera. E quem canta é o Lumière. Brunão. Bela e a Fera, Be Our Guest, Lumière. Coruja fez 20 pontos. A Melina só acertou o nome da música. A Lidiane, Mary Poppins não é, porque você dormiu no Mary Poppins aquele dia, né, Lidiane? Senão você via que não tinha essa música. Pois é. O Calaveiro e o Brunão também acertaram. 30 pontos pra casa. Quarta música, gente. Vamos lá. Good morning. Good morning. morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning. Good morning to you. When the band began to play, the stars were shining bright. Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight. So good morning, sunbeams will soon smile through. Good Melina, sua resposta? Mary Poppins, Good Morning, da a Mary Poppins e o outro cara lá, o do Chapeuzinho Esquisito. Lidiane. Branca de Neve, Sete à Noite. Coruja. Eu achei que era a música que a Bela canta. Calaveira. Cantando na Chuva, o nome da música é Good Morning e o nome de um dos cantores, que eu não sei os três, o meu nome de, eu não sei se vale pelas regras, vocês aí que vão dizer, o nome de um dos cantores é o Gene Kelly. Brunão? A mesma resposta do Calaveira. Eu não consegui lembrar dos outros cantores. Só botei o Gene Kelly, botei Good Morning e cantando na Chuva. 10 pontos para a Melina, 20 para o Calaveira e 20 para o Brunão. Fala aí quem são os outros dois que cantam. Dona Jocorno e a Debbie Reynolds. Bonjour. Bonjour. Buenos dias. Guten Prias. Buongiorno. Buongiorno. Good morning. Guten Morgen. Good morning to you. Então, última música. Love a woman, to understand her, you gotta know her deep inside. Hear every thought, see every dream, and give her wings when she wants to fly. Then when you find yourself lying helpless in her arms, you know you're ready. Melina. When a Man Loves a Woman, Bryan Adams, Robin Hood. Lidiane. Sei nada, sei porra nenhuma. Coruja. Tocou na novela das oito de uma das Helenas e é lógico o nome da música. Era o tema de Gabriela. Calaveira. O cantor é o nosso queridíssimo Bryan Adams. O filme é o Don Juan e o nome da música, que creio que eu errei, porque eu acho que o nome tá incompleto, é A Man Loves a Woman. Brunão. Bryan Adams, Don Juan de Marco, e o nome da música, eu acho que é Have You Ever Really Loved a Woman, e eu escrevi errado, mas enfim, acho que é isso. 30 pontos para o Brunão, 10 pontos para a Melina, porque ela só acertou o Bryan Adams, e o Calaveiras ganhou 20 pontos também. E eu? Você o quê? Eu ganhei, tocou na novela, velho, eu ganhei 10. Do you know how she needs to be touched? You gotta breathe her, really taste her. Quantos ficaram os pontos no final desses três últimos blocos? Brunão humilha. Coruja tem 30 pontos. Calaveira tem 170. Que isso? Melina tem 130. Brunão tem 240. E a Lidiane tem 20. Não precisa nem falar não, pô. Aqui pra falar das canecas Jurassic Cast. A caneca mágica do Rock, a Thundercats, a DeLorean da Belina. Tudo, tudo lá na TheMagicBox.com.br. Entra logo, senão eu vou jogar laranja na tua casa. Agora nós vamos para o quarto e último bloco do programa, que é o bloco da pergunta surpresa. Antes da gente continuar, eu queria falar o seguinte. Essa pergunta surpresa é uma canalice do Miotti e da Yasmin. É verdade. Porque é verdade. Sempre assim. Que número o Miotti está pensando? Ou seja, é impossível responder, cara. Sério. É sempre uma pergunta idiota. Aí esse arma, esse circo, só pro fudido do Miotti dar um boneco pro Brunão. É. é, mas dessa vez vocês estão enganados. Dessa vez vocês podem conseguir aqui, viu? Olha, ah, então vamos lá, finalmente. Ah, se a gente vai encontrar a Margarete ontem pra perguntar a idade dela. Quem acertar, 50 pontos. Quem errar, perde 25. Tem que responder. Bruno já ganhou, velho. É isso que você queria, meu? Você já tá feliz? Não, porra, ele não ganhou não, caralho. 50 pontos, ele tem 240, velho. Se ele errar, ele perde, porra. Então vamos todo mundo ajudar o Calaveira nessa porra, véio. É, isso aí, vamos todo mundo ajudar. Não, eu não gosto do Calaveira, eu gosto mais do Brunão. Foda-se, fica sozinho aí. Vamos fazer com o Calaveira. Vai, fica tu e tua pataca sozinho aí. Dois programas preferidos do Miote e da Yasmin. Melina, qual foi o seu? Miote Xanadu e Pulp Fiction. E a Yasmin Rock e Branca de Neve. Lidiane. Miote, Delorean Evelina e Rock, Yasmin, Monstros S.A. e Pulp Fiction. Coruja. O Miote é Delorean Evelina e o Superman. E da Yasmin eu botei a Branca de Neve e a Mary Poppins. Calaveira. Eu acho que o Miote gosta mais do meu ovo esquerdo e da Yasmin gosta mais do meu ovo direito. Brunão. Eu botei aqui que o Miote gosta do Rock e do ET, e a Yasmin, foda-se, porque eu não sei. Responde aí, Yasmin. O Miote gosta mais da Mary Poppins e do Top Gun, e eu gosto mais de 2001, Um Odisseia no Espaço, e do Top Gun. E com essa última pergunta, Miote, como ficou o placar? Lidiane com menos 5. Coruja com 5, Melina com 105, Calaveira com 145 e o Brunão com 215. Obrigado. Não sou vencedor. Acho que todos somos vencedores de estarmos aqui. Ah, vá tomar no nesse programa. Ah, de sério, Calaveira. É verdade, velho. É, eu não sou vencedor, então eu vou tocar, vou roubar esse boneco, seu gordo, piso, porra. Não, dá pra mim, ué. Não, pô, não é isso. Dá pra cara. Essa morta de fome. Isso aqui é uma brincadeira. Tom, é uma brincadeira. É uma brincadeira? Então me dá o boneco. Pronto. É, aí, me tá dá o boneco brincando. Não, eu queria só falar assim, agradecer todos os ouvintes. O Jurassic não seria nada sem você que tá ouvindo do outro lado. Assim, a gente tá aqui brincando. Não importa quem ganhou o boneco, quem não ganhou. O boneco era pra ter sido do ouvinte, cara. O boneco era pra ter sido de quem fosse doar o sangue e tal. E aí agora tinha que arrumar um prêmio qualquer. E aí o Miote lembrou que tava lá. Enfim, eu não tava brincando pelo boneco, mas tava brincando aqui por estar com vocês e tudo. Oh, que lindo. Fico muito feliz do Jurassic Cast estar hoje aonde está. A gente tá conseguindo crescer graças aos ouvintes, graças ao elenco inteiro que se dedica, Calaveira, Miote e eu. A gente tem um orgulho grande, assim, de ter o programa que a gente tem. Estar com vocês que fazem parte do Jurassic Cast é uma brincadeira muito saudável, é uma terapia. Agradeço todos vocês por fazerem parte do Jurassic Cast. Oh, que lindo. Por isso eu torci por você, viu, Brunão? Você merece. Que lindo. Ai, meu Deus, começou o programa falando que ia matar, roubar e estuprar pela porra do boneco. E agora eu sempre torci por isso você. É, agora ele me emocionou, gente, mas eu torci. Eu queria agradecer o Miote e Yasmin por se esforçarem em gravar este programa e dizer a eles que cada dia, a cada edição, eles estão melhorando mais e mais. Verdade. Eles estão ficando mais afiados, estão ficando melhores. Então, enfim, o programa está se tornando mais interessante a cada edição. Eu iria dizer tudo isso, mas não vou, porque isso aqui foi uma tremenda uma armação. Eu iria mandar vocês dois a merda. Eu só não vou, porque que eu acho que pro prêmio de consolação, a Yasmin botou a foto dos peitos dela aqui no Skype. E foi uma beleza. De sutiã, eu não sei se ela errou, foi prêmio de consolação. Nem via das dúvidas, eu tirei uma foto e vai estar no post os peitos da Yasmin com sutiã. E vai estar logo abaixo a foto do Google pela qual eu peguei esses peitos no post, assim, em seguida. Que venham outros 4 anos muito felizes com essa galera muito foda, que eu tenho honra de participar também. Eu dei uma resposta que ia dar uma merda tão grande, Brunão. Eu também botei aqui aquela merda. Fala aí agora o que vocês botaram. Foi a mesma, Biote? Foi a mesma? Não, foi diferente. Foda. Tá, mas agora eu quero saber o seguinte, Calaveira. A pergunta não é essa. A pergunta é: como é que você achou esse vídeo? O que que você tava pesquisando pra achar esse vídeo, velho? Já passou 30 segundos, hein? Só pra avisar. Mas aí a gente tá tendo que copiar aqui com calma. Vamos ter paciência aí, gordinho? É, tá. Eu já escrevi aqui. Copiei e escrevi. E aí? Obrigado, gordinho. Seu computador é bem bom, né? Rapidinho. Computador é o caralho, né? É a mente. É lois. Menina veneno, pedir desculpa aos ouvintes, que caso eu erre, é porque eu ainda estou pensando na pataca da Lidia. É, velho, não tem como não, a gente tá pensando em outras coisas já. Sem chance. Velho, essa foi a resposta mais sincera de todos os tempos, cara. Sério. Foi muito bom, Coruja. Parabéns, velho. Pô, eu vou falar o quê, velho? Eu não consigo, velho. Eu tô tipo naquela prova do CESP, assim, cabulosa. Desesperado, puxando os cabelos. Meu Deus, eu não consigo, eu não consigo. Fico falando pras paredes. Viviane também não? Calma, deixa eu ver. Tá olhando no site, hein? Miote, já passou, Miote. Tá olhando, é. Tô não, gente. O Silvio já foi desclassificada já. Eu tô deitada. Oi? Mas e a pataca? Ai, vai se lascar. Vai dar a bunda, aquela vez. Entorpecer, eu não sei pra que esse casal de corno tão montando esse circo. O Brunão, internéticos, ele tinha um programa que chamava Volumecast, que falava só sobre música. Mas agora a culpa é minha. Cala a boca. O Bruno tem uma enciclopédia de disco na casa dele. O Bruno conhece tudo quanto é artista. O último programa que vocês ouviram, lá do Xanadu, ele sabia que era a porra do grupo lá do Roupa Nova que fez o negócio do filme. Ah, por que não dá logo a porra do boneco pra ele, caralho? Não, o Biot fez essa porra aqui, que ele falou assim: ah, eu queria tanto dar um presente pro Bruno e tal, mas não podia. Aí eu me podia fazer. Filho da puta, que botão de cair morto. Aí pega os brindes do site que devia dar pra gente e dá. Olha, o Bruno ganhou, né? Bruno, fica pelo fica pro Natal, aí, tá lá. Não, é porque aí eu não ia ficar feio, os meninos estavam querendo boneco. É? Chegar e dar pro Bruno assim, os meninos precisam de ofendido. Vai tomar no olho teu cu. Meia noite no meu quarto, ela vai surgir. Eu ouço passos na escada, eu vejo a porta abrir. Você vem, não sei de onde, eu sei, vem me amar.